DJ Wellington Franjinha. Uma parada de som.

comando, DJ Wellington Franjinha. Saudade. DJ Wellington Franjinha, tocando a saudade. We'll be right back.